Ato 3. O despertar de Bruhinda. Odin estava inseguro e desorientado. Então foi à gruta onde se encontrava a deusa da terra, Erda. Ela ainda estava deitada em seu leito, envolvida em uma cama azulada, em um sono milenar. Ao seu lado estão as três Nornas, as deuses do destino. Urd, a deusa do passado. Werandi, a deusa do presente. E Skuld, a deusa do futuro. Elas tecem o fio da vida, o fio do destino de deuses e homens. Odin busca por conselhos da deusa Erda. Erda, eu puni minha filha. Ela está presa em um rochedo. Sinto que as coisas estão escapando ao meu controle desde que o jovem Siegfried se apossou do anel. Odin, você precisa entender que não é mais aquilo que um dia pretendeu ser. O dia do poder começa a anoitecer para você e para todos nós, deuses de uma era que agora se cessa. Nosso poder nos deixa, o tempo já passou. Agora, deixe-me retornar ao meu eterno sono. Erda dá as costas a Odin, consciente de que agora é pouco mais que uma deusa decrépita, assim como ele próprio estava se tornando. Odin está sozinho e caminha em direção ao círculo de fogo que colocara em volta de Bruhinda. Vendo um velho à sua frente, Siegfried manda que saia do seu caminho, pois ali naquela montanha ele deseja encontrar o seu destino. Se você soubesse quem eu sou, pensaria duas vezes antes de cometer tal atrevimento. Saiba que fui eu próprio quem a colocou para dormir naquela pedra rodeada pelo fogo. Aquele que a libertar roubará o meu poder. Odin empunha sua lança e aponta para o alto da montanha onde está Bruhinda. Nem mais um passo. Foi com esta lança que parti a espada que agora você carrega e que outrora seu pai, Sigmund, carregou. Quebrarei a outra vez e aqui será também o seu fim. Siegfried desconheceu o medo e não se sentiu intimidado pelo velho deus. Pelo contrário, fica ainda mais tomado de cólera por saber que aquele velho havia sido o inimigo de seu pai, o responsável por sua morte. Odin ergue a sua lança, pronto a desferir um golpe. Siegfried ergue a sua espada. Odin desfere um golpe, acertando o gume de Noctung. O golpe é tão violento que a chuva de raios explode para todos os lados. A claridade e a fumaça se dissipam. A lança de Odin cai ao solo, partida em duas. O velho Odin agora está desarmado. Sem acreditar, apanha os restos da sua lança Gungnir. Um dia Gungnir derrotou Notung. Hoje, Notung derrota Gungnir. Vamos, passe. O jovem Siegfried, aquele que desconhece o medo, continua caminhando, passando pelo velho deus derrotado. Sobe a montanha em direção a Bruhinda, e Odin desaparece na escuridão da floresta. Bruhinda está adormecida, cercada por um círculo de fogo eterno, cujas línguas sobem e tocam o céu. O coração de Siegfried, pela primeira vez, bate em um ritmo estranho. Que sentimento seria esse que se apodera de Siegfried, que também nunca conheceram o amor? O jovem atravessa as chamas sem sofrer nenhuma queimadura. Se aproxima da jovem adormecida e lhe tira o elmo, vendo quanto és bela. E seus cabelos dourados caem sobre uma cota reluzente. Leva seus lábios aos lábios de Brunhilda, a beijando. A Valquíria então desperta. Um longo beijo segue-se, e a jovem guerreira já sabia que aquele era o seu herói. E ali Brunhilda se entrega aos braços de Sigfrid.